passamos a apresentar a partir desse momento. Conversa Semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos, aqui é J. Salvador para a edição de número 25 da Conversa Semanal. Este programa é produzido e gravado aqui em São Leopoldo, na parte mais meridional do Brasil. Tenho recebido inúmeras manifestações de ouvintes da Conversa Semanal sobre os conteúdos que posto aqui. Agradeço a todos, muito sensibilizado, justamente porque, como é de conhecimento de todos, este programa é exclusivamente uma terapia pessoal. E justamente por ser uma terapia pessoal, tento produzi-lo de uma forma um pouco menos policiada. Como me tornei, no entanto, uma pessoa muito reservada por natureza, a forma como conduzo esse programa reflete muito isso. Uma outra coisa que quero explicar a todos é que, quando a minha voz muda e se torna um pouco mais grave ou um pouco mais aguda, isto não significa dizer que eu estou gripado. Como já lhes referi anteriormente, residi durante 2 anos no Caribe, mais especificamente em Trinidad and Tobago. Tive uma doença muito séria que me afetou a garganta e justamente por isso, há situações nas quais meu registro de voz fica um tanto indefinido. E mais, porque não preciso aumentar o volume da voz para gravar, uma vez que o equipamento amplia, falo normalmente um pouco mais baixo. E é claro que quando a gente fala um pouco mais baixo, há a tendência de que a voz fique um pouco mais cavernosa. Não faço estilo, não procuro impostar a voz, absolutamente, mas esse resultado é justamente fruto do que acabo de explicar. Desejo que todos tenham tido uma ótima semana e que a próxima semana seja plena de êxito para todos. Sejam todos muito bem-vindos à edição 25 da Conversa Semanal. Esta edição é distribuída exclusivamente via download. Há muita gente que se orgulha de possuir sempre a mais recente tecnologia. Não estou, no entanto, incluído neste hall, porque a mim não interessa ter sempre a mais recente tecnologia. Aquilo que em alguns casos salva, em outros casos faz perder-se. Tudo na vida tem o verso e o reverso. O mesmo se pode dizer da tecnologia. Cada vez mais é possível criar aplicativos para os iPhones, mas o uso desses equipamentos torna-se cada vez mais temerário e complicado a partir do momento em que a privacidade do usuário começa a ser cada vez mais devassada. Não digo a vocês que jamais terei um iPhone, mas se eu tiver, procurarei configurá-lo de forma a que a minha privacidade continue sendo a minha privacidade. Não vou usá-lo, por exemplo, com o Facebook. Não vou inserir dados pessoais muito abrangentes no Facebook, onde tenho conta, justamente porque a partir de então, não terei mais privacidade. E se há algo que prezo muito é a tal da privacidade. Todo mundo deveria pensar o mesmo. Como, no entanto, cada um com o seu, cada qual. Bem, cada um que se resolva à sua maneira. Vírus governamentais. Que a espionagem sempre foi tipicamente uma atividade de Estado, todos sabemos. Até recentemente, a espionagem digital era tida como coisa de hackers, crackers e outros amigos do alheio. Estes hackers e crackers sempre estavam interessados em contas de banco e outras informações, inclusive senhas de usuários de computador. Por isso, causaram surpresas as revelações dos hackers de Estado, ou seja, hackers institucionais, e seus vírus governamentais. Muito embora especialistas em segurança afirmem que os vírus e malwares financiados por governos devam existir aos milhares, o assunto só se tornou público com a descoberta dos vírus Flame e Stuxnet. E por que referi que não sou muito entusiasmado com o iPhone? Vejam só um detalhe importante. Agora, há vírus que invadem câmeras de iPhones e as controlam. Especialistas do Centro de Guerra Naval dos Estados Unidos e da Universidade de Indiana anunciaram a criação de um malware que assume o controle das câmeras de smartphones. Além disso, assumem as câmeras de outros aparelhos portáteis que tenham acesso à internet. Ao contrário dos outros malwares, que normalmente visam as chamadas informações digitais, como senhas de banco, senhas de usuário, etc., o novo invasor se preocupa em localizar fisicamente o portador do aparelho, ou seja, smartphone, iPhone, e ver tudo por meio da câmera desse equipamento, o que está ao redor. Esses malwares podem ser chamados como place writers. Invasores de ambientes podem ser assim qualificados numa versão livre para o português. O malware capta imagens do entorno de onde a pessoa está, traçando um mapa em 3 dimensões do local onde essa pessoa estiver, e esses dados são enviados imediatamente para o ladrão das informações. Como ficar automaticamente tirando fotos instantâneas iria fazer com que o usuário do equipamento desconfiasse? Então o Place Writer vai tirar fotos apenas daquilo que interessar e de uma forma silenciosa. Aí lhes perguntou: nesse caso, a tecnologia é ou não é um problema? Esse malware é tão inteligente que ele só vai tirar fotos daquilo que interessar, automaticamente de acordo com a instrução que ele recebe. Dessa forma, ele não aciona o equipamento, ou melhor, a câmera do smartphone, quando ele estiver em cima da mesa ou no bolso do usuário. Porque é claro, quem estiver controlando à distância vai ver que o equipamento está em cima de uma mesa ou dentro do bolso de alguém. Pode ser hilariante, mas a coisa mais fácil que tem é roubar doce de uma criança ou de um cego. Não é verdade? E nesse caso, roubar informações de um cego fica muito mais fácil ainda. Nós, cegos, que nos cuidemos com os nossos equipamentos sofisticados. e dizem que apenas o Windows é capaz de receber intrusos. Está comprovado agora, por A mais B, que esses outros sistemas da Apple não são imunes. E nem o sistema Linux. Pois é, e vivo o pessoal que faz a apologia do Linux. Nada como um dia depois do outro, não é mesmo? Vou rodar agora com Marcos Valle e Milton Nascimento, Viola Enluarada. Já volto com a conversa semanal. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino, louva a morte. Viola e noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a lutar, capoeira. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola enluarada, pelo campo e cidade. Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade. Estou de volta com a conversa semanal. Os muçulmanos exigem respeito ao seu culto religioso, mas não respeitam os outros. Sou partidário daquele dito que diz que a recíproca é verdadeira. Ou não? Milhares de muçulmanos incendiaram o templo budista em Bangladesh, denunciando a publicação no Facebook de uma foto que consideram ofensiva para o Islã. 25 mil pessoas incendiaram pelo menos 5, vejam só, 5 templos budistas e muitas casas de budistas em Bangladesh. O local fica mais ou menos próximo da fronteira com o Myanmar. Segundo eles, um homem de confissão budista publicou uma foto que insultava o Alcorão. Foi o que declarou uma autoridade do distrito onde houve tal incidente. Não se sabe se havia vítimas. Segundo estatísticas, mais ou menos 90% dos habitantes de Bangladesh é constituída de muçulmanos. Várias estátuas de Buda foram queimadas em templos no domingo passado. O mais engraçado é que quando alguém lá nos Estados Unidos resolveu afrontar o Corão, foi toda aquela choradeira, todo aquele protesto. Quando houve aquele filme, aquele malfadado filme sobre a inocência dos muçulmanos, igualmente foi aquele chororô, mataram um diplomata estrangeiro lá no Oriente Médio e tal. Agora, eles podem se dar ao luxo de não respeitarem ninguém. Se não é de pegar um pessoal assim e dar uma surra de relho, não é? Acho que uma boa coça resolveria o problema dessa gente. A violência contra os budistas em Bangladesh não é uma coisa usual. Mas como há no mundo inteiro essa onda dos muçulmanos querendo proteger o culto à religião, a deles, é claro. Então tudo é motivo. E o culto da religião dos outros? Onde é que fica? Hein? Mateus, Mateus. Primeiro os meus. Vou rodar agora com Elvis Presley uma música gospel muito bonita, em contraponto a esses atos bárbaros dos muçulmanos. A música é Stand By Me. Fique comigo. Já volto com a nossa conversa. When the storms of life are raging, stand by me, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me, stand by me. When the world is tossing me like a ship out on the sea, Thou who rulest wind and water, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me, stand by me. When I do I can, and my friends misunderstand, Thou who never lost a battle, stand by me, stand by me. Thou who never esta é a conversa semanal e eu Sou o J. Salvador. O que é que vocês pensam do aborto? Em que casos o aborto é possível, até moralmente, ou não? Já pararam para pensar nisso? Pois um barco holandês, exclusivamente preparado para fazer abortos, vai visitar pela primeira vez um país muçulmano. As viagens desse tal barco são promovidas pela organização internacional Women on Waves. Em português pode ser Mulheres sobre as Ondas ou sob a sigla WOW. Women on Waves. Há 11 anos, a organização Women on Waves promove serviços de aborto em águas internacionais. Além disso, a Women on Wave promove informações sobre métodos contraceptivos em países onde os abortos são ilegais. E no Marrocos, que é o lugar onde a WOW terá o seu barco ancorado, ou melhor, parado em águas internacionais, o aborto é proibido. Ele só é permitido sob determinadas circunstâncias. Como este serviço contraceptivo é prestado exclusivamente em águas internacionais, respeita exclusivamente as leis holandesas, de onde o barco é oriundo. Segundo as leis holandesas, o aborto é permitido até 6 semanas de gravidez, se há risco de vida. A organização Women on Waves declarou, por intermédio de porta-vozes, que não pretende promover abortos no Marrocos. Pretende apenas esclarecer mães que precisam desses serviços. Segundo a organização, são feitos em média 600 abortos mensais, dentre os quais apenas 200 têm um fim positivo, porque são pagos por mulheres endinheiradas. Os outros 400, bem, aí pode acontecer que morra tanto o feto quanto a mãe. Vou rodar agora com Maria Gadú, Linha Tênue. Todo lugar que chego você não fica, tudo que eu te peço você não dá. Se dou opinião você implica, toda vez que ligo você não está. Por que fazer questão desse jogo duro, de me mostrar um muro a nos dividir? Seu coração de fato está escuro, ou por detrás do muro tem mais coisa aí? Toda vez que passo, você não nota. Eu conto uma lorota, você nem ri. Me faço flor, vem e desbota. Me boto numa fria, não socorre. Eu cavo um elogio, isso nem te ocorre. A indiferença escorre, fria me ferir. Será porque você não me suporta? Ou dentro dessa porta tem mais coisa aí? Entroquei o mal, a linha é tênue, meu bem. Entro o amor e o ódio, a linha é tênue. Também quando desprezo, a gente muito preza. Na vera o que despreza é o que se dá valor. Falta descobrir a qual desses dois lados convém. Sua tremenda energia para tanto. Dizem ou me odeia descaradamente. disfarçadamente e tem amor. Ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente e tem amor. Você não nota, eu conto uma lorota, você nem ri. Me faço fina flor, vem e desbota. Me boto numa fria, não socorre. Eu cavo um elogio, isso nem te ocorre. A indiferença escorre, fria me ferir. Será porque você não me suporta? Ou dentro dessa porta tem mais coisa aí? Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem. Entre o amor e o ódio, a linha é tênue. Também quando desprezo, a gente muito preza. Na vera, o que despreza é o que se dá valor. Falta descobrir a qual desses dois lados convém. Sua tremenda energia para tanto. Dizem ou me odeia descaradamente ou disfarçadamente e tem amor. Ou disfarçadamente, e tem amor. Esta é a conversa semanal. Agora vejam o absurdo da coisa. Neonazis gregos abrem representação em Nova York. Há, desde o último mês de setembro, um prédio em Nova York com a bandeira neonazi Aurora Dourada. A imprensa de Nova York está muito espantada com esse movimento dos gregos. Transeuntes menos avisados olham para a bandeira do partido dependurada numa janela do prédio e ficam sem entender, porque a semelhança com a bandeira nazi alemã é muito grande. No site da Aurora Dourada, antes de ser destruído por hackers anônimos, a representação do partido em Nova York se apresentava como o único partido grego que defende a soberania do país, segurança e dignidade para o povo grego, inclusive aqueles que moram no exterior e que são qualificados como a diáspora grega. O partido propugna pela reversão dos movimentos de imigração, especialmente de gregos em relação ao terceiro mundo. A representação do partido Aurora Dourada se põe contra os genocidas do Fundo Monetário Internacional e outras autoridades financeiras do mundo, porque, segundo eles, estão transformando o Estado grego num estado escravagista. Segundo eles, a abertura do escritório em Nova York seria para obter a promoção e o apoio dos idealistas do grupo Aurora Dourada entre os greco-americanos. Os greco-americanos, no entanto, não têm nenhuma simpatia pela Aurora Dourada e dizem que nos Estados Unidos não há lugar para esse tipo de coisa. Pois bem, vejamos o que vai acontecer num futuro próximo. Enquanto isso, vou rodar com Pointer Sisters, Slow Hand. Estou de volta com a conversa semanal. Muita gente já está começando a discutir algo que começará a acontecer a partir de janeiro de 2013, mas que acho tremendamente seguro. As críticas são de que a privacidade das pessoas será violada. Não acredito nisso, até porque casos há em que para a nossa própria segurança a nossa privacidade precisa ser violada, quer queiramos ou não. Chip de identificação veicular começa a ser obrigatório a partir de janeiro. Sendo assim, a partir de janeiro de 2013, começa a funcionar o sistema de identificação de automóveis, conhecido também pela sigla SINI. AV, CINIAV, Sistema Nacional de Identificação de Veículos. Esqueci do automática antes dos veículos, mas vocês entenderam, né? Eu não vou voltar atrás e corrigir. O objetivo é ajudar na fiscalização de vias públicas, além de ajudar no controle do tráfego, de possibilitar a implantação de vários outros serviços. Essa nova tecnologia tem como base o uso de chips instalados no para-brisa dos veículos, que armazenarão dados como a placa e o ano de fabricação do carro, e pela instalação de antenas de radiofrequência em pontos estratégicos das cidades, isto será possível por meio de varreduras sistemáticas. Sempre que os veículos passarem por essas antenas, serão rastreados. Uma vez rastreados, as informações obtidas vão para uma central de processamento e ficarão disponíveis para as autoridades. Assim, as autoridades de trânsito poderão saber se o veículo é clonado, se esse veículo não tem algum anúncio de roubo no Renavan. E informações essas que serão muito úteis para as autoridades. E a implantação desse sistema caberá ao Departamento de Trânsito de cada estado. Olha, está aí uma bela iniciativa. Eu, sinceramente, louvo essa iniciativa do governo. Deveria ter vindo há muito mais tempo. Vou rodar agora com o grupo porto-alegrense Almôndegas, do qual emergiram Cleiton e Cledir. Sombra Fresca, Rock no Quintal. Já volto com essa conversa semanal. Sentir o sol batendo nas minhas pernas, minha roupa, eu quero ver a cor do céu ao natural. Eu

na próxima semana. E com vocês, o primeiro sucesso dos Beatles, de Lennon e McCartney, Love Me Do. Enquanto isso, lhes digo, bye bye. Love me do.